são maneiro, chegar no terreiro, bota pra quebrar. O tata vem botando ligeiro, tocando parceiro até o sol raiar. É com eco, vem centralizando, com a vaca chorando, olha o pães no ar. Todo mundo sambando e cantando, que nosso samba já vai começar. Quem é bamba, entra na roda, quem não é bamba também pode entrar. Nosso samba não tem preconceito, todos têm direito de participar. A viola vem harmonizando, com a vaca chorando, olha o pães no ar. Levantando a poeira do chão, quero ver palma da mão e com a vá, batendo na palma da mão. Até o sonhar, é com recorde centralizando, cavaco chorando, olha o pães no ar. Todo mundo sambando e cantando, e nosso samba já vai começar. Quem é bamba entrar na moda, quem não é bamba também pode entrar. Nosso samba não tem preconceito, todo tem direito de participar. A viola vem harmonizando, cavaco chorando, olha o pães no ar. Levantando a poeira no chão, quero ver palma da mão é com a dia. Segura, galera! Revelação acabou de chegar.